Bem-vindos ao podcast do blog Primeiro Movimento, que trata sobre o que acontece no cenário da música erudita aqui de Pernambuco e Redondezas. Eu sou Osman Frazão, editor do blog, e neste programa vamos conversar sobre ópera com um grande aficionado, seu Paulo Monteiro, auditor aposentado, nascido em 1927, que vai compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento sobre o tema. Para começar essa conversa, vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso entrevistado. Seu Paulo, como foi que o senhor começou nessa história aí? Comecei nessa história. Meu pai... Sua paixão pela música. Meu pai e um tio, irmão de minha mãe, como tinha um... Estavam solteiros, que moravam com uma irmã solteira também. Irmãos de minha mãe. Eram solteiros e moraram sempre comigo. Então, meu tio Cândido e meu pai já gostavam de ópera. Meu pai, com sucesso, já andou muito ao Rio, já assistiu Caruso, já assistiu Tamanho, assistiu todos aqueles grandes nomes. Ele, então, naquela época, comprava os discos de Cheira de Carnaúba, Cheira de Carnaúba, 78, do Rotação. Então, mas meu pai passou uma fase muito ruim na vida, então meu tio era quem tinha uma vitrola. E comprava os discos de ópera. Então, eles passaram um tempo morando sozinhos. Meu tio e minha tia Olga tinham alugado no terceiro andar na Rua da Aurora, número 63. E nós morávamos na Estrada de Remédio. Mas foi quando meu pai passou uma parte muito difícil, aí foram morar juntos. Fomos para a Rua da Aurora, 1934. Quando eu cheguei em 1934, eu tinha 7 anos de idade, então comecei a ouvir os discos de ópera. Os primeiros discos de ópera que eu ouvi, Enrico Caruso, cantando lá de Alamata, da Cavaleiro de Rusticana. De Rusticana, tem Benjamin Gil, cantando o final da ópera Lucia de Lammermoor, com Edson Tupac, a cena do Tupac, né? Essa Lucia de Lammermoor só conheço algumas áreas, não dá pra ver ela completa. E, graças a Deus, eu consegui em LP esses discos. É a produção, a cena do túmulo de Lucia de Lammermoor. Os dois duetos famosos, um de Pescador de Pérola e outro de La Gioconda, da Centro Olimitar, e Enzo Grimaldo de La Gioconda, Gilles e Giuseppe De Luca, dueto Pescador de Paris. Tito Esquipa cantando Ai Ai Ai e Granada. Não é essa Granada de Agostinho Lara, não. É uma outra Granada de Palácio, um compositor espanhol. Esses foram os meus primeiros discos que eu ouvi de ópera. Eu tinha 7 anos de idade. E lá pra cá. Então, eu tomei gosto. Meu tio morreu, meu pai me... Morreu a diante, mas fui eu que assumi mesmo a coisa. Aí comecei. Todo dia que eu pegava, eu comprava seus destinos. E fui fazendo. Aí, quando em 1952, mais ou menos, começaram a surgir os primeiros GLT, aí eu comecei a comprar as óperas completas. Eu não tinha ópera completa, então, só tinha os discos, não é? 78 rotações. É porque quando você estava a completa naquele disco, ia ser. Era terrível, não? Então, aí, pronto, eu comecei a comprar as óperas completas. Eu comecei a comprar tudo sobre ópera. O que aparecia de novidade no começo, eu ia comprando de ópera. Então, eu cheguei a ter o quê? Mais de 500 discos. Todas as grandes vozes líricas do século passado, eu tenho. Só não tenho uma única, que também ninguém tem, porque nunca gravei. Foi o tal tenor polonês chamado Jean de Hesse, que foi antecessor de Caruso no Metropolitan. Ele, de resto, era o tenor mais famoso do espírito do século XIX, primeira década do século XX. Então, você veja, eu tenho 80 anos de idade. Eu comecei a ouvir ópera com 7 anos, então eu tenho 73 anos. Agora, os meus amigos eram Reginaldo Santiago, era Nelson Saldanha, era... Mas músico naquela época fazia parte do currículo da escola, né? Não, não, não, não, não, não. fazia parte da educação doméstica. Ah, em cada casa de família, mais ou menos, tinha um piano, tinha um instrumento musical. Era... Mas não tinha o currículo da escola, não? Não, eu estudei música, inclusive, com Bacoquevas. Professor de Bacoquevas ensinou-se música, mas teoria de música. Certo, teoria. Isso eu estudei. Na escola tem com quantos anos de música? Ah, 14, 15 anos, 14, 15 anos. Né? Com quando eu fiz o ginásio. Né? Sei. Eu fui aluno de Bacoquê. O senhor Paulo, o senhor falou do top, né? Teatro de Obras Pernambuco, né? Que existe ali. Como era, havia encenações aqui dentro? E ele, inclusive, ele levava para o Teatro do Parque a ópera Rigoletto. Esse rapaz, eu quero me lembrar do nome dele, ele acabou. Meu Deus, foi meu companheiro, quantas vezes eu vi. Ele trabalhava na Brahma, era gerente da Brahma, depois foi para Fortaleza. Aí, quando ele foi transferido pela Brahma para Fortaleza, aí o Teatro de Obra acabou aqui. Mas era aquele Paulo Marinho. Isso na que época, mais ou menos? 70. 70. Paulo Marinho, Barino. Paulo Marinho, Barino. Eles foram Marinho lá. Eu não sei se ele deve ser vivo há tanto tempo, mas trabalhou muitos anos na TV Universitária, na Rádio Universitária, Paulo Marinho, Barito, cantava direito de música. Sim. Porra, e encenaram assim? Encenaram o Rigoletto no Teatro do Parque. Inclusive, ele, na hora, quer dizer, durante a apresentação, eu não sei se problemas emocionais, deve ter sido, né? Subiu a voz. Sim. Subiu a voz. Aí, meu Deus, eu quero lembrar do meu nome do regente, era um pulado alto, um regente de Aquinas, pediu desculpas, foi a boca de cena e pediu desculpas porque ele tinha perdido a voz. Então, todas as áreas do Rigoletto cantou até onde a voz dava, na nota super aguda ele apagou. Eles encenaram o Rigoletto, encenaram Tosca, encenaram Traviata. E era teatro cheio assim? Teatro cheio. Muita gente. Eles encenaram. Eu tenho, inclusive, lá em casa, o livreto da apresentação da Traviata. Eles encenaram o Rigoletto no Teatro do Parque. As encenações eram todas aí no parque? Não, era Tosca e... Como foi outro que ele... Foi Rigoletto, Tosca e Traviata. Sendo que Tosca e Traviata foram no Teatro São Sabel. Essa do Rigoletto é que foi no Teatro do Parque. Depois houve outros, rapaz. Sim. Houve outros, mas eu me afastei. Eu passei uma temporada fora daqui, fui morar em Alagoas. Aí peguei contato com a turma. Aí quando eu voltei, já foi próximo dessa cirurgia grande. Sim. Aí só me reencontrei mais com o Reginaldo Santiago. Vocês estão escutando o Primeiro Movimento Podcast, que nesse programa traz uma conversa sobre ópera, com o seu Paulo Monteiro. Neste bloco, o nosso convidado fala sobre a apreciação de uma grande ópera. Você entende italiano? Não, eu sou inglês, suponho. Português e inglês. E espanhol dá pra gente, né? Dá, espanhol. Porque quando você... já se vira a ópera na sua língua original, principalmente no italiano. Se eu sou francês, eu já sou muito fraco. Mas no italiano, eu nunca estudei italiano. No entanto, eu tenho todas as principais áreas de ópera decoradas. Eu vou ouvindo e entendendo palavra por palavra, traduzindo. Cheguei a comprar um dicionáriozinho de italiano para traduzir. Tem as óperas com os libretos. Aí eu decorei tudo isso, as principais áreas de cantor, de barítono, de soprano, dueto. muita coisa, muitas canções napolitanas, muitas canções internacionais. Eu tenho uma letrazinha decorada, que são 70 anos de convivência. É verdade, então. Então, quando você consegue entender, entendeu? Traduzir direto o livreto da obra, o livreto é uma coisa sublime, uma coisa magnífica. Aí no caso. Porque a música, tá certo, é uma linguagem universal, mas você ouve o canto, você não está sabendo o que eles estão dizendo. Porque a obra é um drama cantado, mesmo ser declamado, é cantado. É uma ação. Então, por que ele está cantando isso ou aquele outro? Porque é a descrição da ação. Né? Então, quando você conhece o livreto, então você vê que a ópera é uma coisa extraordinária. Por exemplo, eu tenho uma admiração profunda pelo Credo do Otelo de Berto, aquela área de Bahia, Credo de outro lugar. Se você vê aquela letra, é uma peça filosófica extraordinária. Você ouve o Veste da Chuva, dos Palhaços, de Leão Cavalo, é outra coisa fabulosa que mostra a natureza humana, define. Tem uma profundidade, né? Tem uma profundidade filosófica extraordinária, muita coisa. E depois a beleza deles, poética também. A beleza poética, não somente a parte filosófica, como também poética. A poética e musical. Então você, quando você. Você tem idade ainda para chegar a esse ponto. Se interessar em pegar os livretos, todos os italianos, porque o italiano é uma língua absolutamente semelhante ao português. Então, eu te digo, na hora que você se dedicar a se aprofundar no livreto, você vai ver que a ópera é uma coisa fabulosa. É você vai criar amor por aqui. Você ouve, por exemplo, a área Ele Chega na Estrela de Tosca, é uma área, ou a letra, é extremamente sensual. É não somente dela, mas é sensual. Entendeu? Ele tem coisas que você vai além da simples música. A maioria das obras se refere ao quê? A fatos históricos ou a grandes obras literárias. Baseado em Shakespeare, em Goethe, em Ibsen, então você vai adquirindo uma cultura, você vai adquirindo cultura ao você sendo ópera. Segundo aí, Carmen é talvez a ópera mais popular de todo o repertório lírico, e com razão, porque é uma ópera belíssima. Sobretudo que ela é riquíssima em temas folclóricos, em temas regionais da Espanha. As músicas de... O toureiro, né? Exato. Temas de Aragão, temas de Granada, temas de Sevilha, quer dizer, aquelas músicas regionais, aquelas... Né? Então, no meu entendimento, é a melhor de todas as outras. Você acha que Carmen é um bom começo? Por que é que você recomenda? Eu recomendo o seguinte. Primeiro, você ir se familiarizando com as áreas mais comuns. Sim. As mais bonitas, naturalmente, e as melhores. Para você ir adquirindo gosto pela música. Daí você vai se aprofundando para a ópera completa. Porque é uma questão de sensibilidade. Por exemplo, eu tenho um vizinho lá de São Martins, que é o ídolo dele da obra, o compositor preferido dele, era Wagner. Sim. Wagner, o alemão. Sim. Eu não tinha nada de alemão, e a música de Wagner, uma música muito pesada, muito clássica, cansativa, ele é muito prolixo. É verdade. Ele desenvolve tempos e áreas enormes. Óperas de 4, 5 horas, por exemplo, o Anel do Nibelungo, eu tinha em 16 discos LP, estava 11 horas e 25 minutos. Eu somei, porque naquela época os discos vinham com tempo de gravação. Eu somei 11 horas e 25 minutos, as 4 obras que compõem o Anel do Nibelungo, né? Que é o Ouro do Reno, a Valquíria, Siegfried, e o Crepúsculo dos Deuses. São 4 obras. Então, Rapaz, você ouvir 11 horas e 25 minutos de música numa língua que você não entende uma palavra. Então, eu não sou muito fã de Wagner. Alguma coisa mais melodiosa de Wagner eu gosto. Sim. Esse cidadão, embora não entendesse palavrinha de alemão, ele adorava a música de Wagner. Para mim, o melhor compositor, quer dizer, aquele compositor que mais me agrada na obra é Puccini. Agora, as melodias de Puccini, para mim, são as mais belas. Já a maioria da humanidade admite que Verdi seja o maior nome da ópera italiana. Eu gosto. Agora, é interessante. Eu admiro muito mais as músicas dedicadas a barítonos de baixo, as vozes mais graves de Verdi, do que tenores e soprano. Sim. Para mim, Puccini foi o primeiro nome nas áreas, nas músicas para tenor e soprano. E Verdi tem uma predominância para os barítonos de baixo. De baixo. Compreendeu? Sim. Então, eu gosto da primeira ópera italiana por isso, porque eu entendo tudo. Sim. Agora, a ópera francesa, eu já não entendo tanto. Ah. Eu nunca estudei muito francês, nunca me dediquei muito ao francês. Mas, Bizet, Gounod, Massenet, tem muita coisa bonita, muita coisa formidável. O próprio Saint-Saëns, a canção de Dalila, tem aquela área de contralto, Moncler, Fuge, Atagua. É uma área belíssima, belíssima. Você ouve a não somente a beleza da música, mas a sensibilidade interpretativa. Na ópera francesa você encontra muita coisa bonita. Então eu sou mais ligado à ópera italiana, porque eu entendo que as músicas italianas são apaixonantes, são sensuais. Eles exaltam o amor como ninguém. Sobretudo as napolitanas. As napolitanas com uma dificuldade maior, porque é um dialeto enrascado para você entender. O dialeto napolitano quase que não é entendido nos italianos do norte. Tal a diferença entre o vernáculo e o dialeto. Um autor napolitano? Di Capo, De Curtis, Denza, Cor de Ferro. Todos eles têm muita coisa bonita dessa aí. Sobretudo, Ernesto de Curtis, Eduardo de Capo. Esses dois são talvez os mais famosos. Tem maior número de canções, muito bonito. Vocês continuam escutando o Primeiro Movimento Podcast, né? Comentários e sugestões para o nosso blog e para novos podcasts podem ser enviados para o e-mail osmanfrazao@gmail.com, OSMANFRAZAO, tudo pegado. Continuamos agora nossa conversa sobre ópera com o seu Paulo Monteiro, falando um pouco sobre as obras que mais lhe tocam e as grandes vozes do século XX. Eram dois irmãos, Jean de Reste e Edmundo de Reste, que era baixo. Gravações do Edmundo de Reste tem. O Edmundo gravou, mas o Jean não gravou. Então, nós não temos registro da voz dele. Ele não gravou. Inclusive, esse camarada viveu até o que? 1925, mais ou menos. Ele foi professor de canto de Dussaian. E Dussaian estudou canto na França com Jean de Reste. Quer dizer, ele teve a oportunidade de gravar. Sim. Eu tenho gravações de Caruso do ano de 1900. Eu regravei Caruso, Martinelli, Gil, Titanil, Tito Esquipa, muita gente. Eu tenho muita coisa de Caldas, tenho muita coisa de Talhadinho, de Javona, de Estéfano, de Gomes, de todos esses. Bom, é como eu te disse. Embora a minha discoteca contasse aí em torno de uns 500 discos só, mas eu tenho todos os grandes, as grandes vozes do século passado. Até Pavarotti eu tenho, não é? De Caruso a Pavarotti eu tenho tudo. Sim. Você ouve qualquer voz que você quiser. Agora, tem muita coisa ainda. Por exemplo, eu, Marcelo, disse que você também andou. Você gosta também do espiritual vivo, né? Americano, aquelas músicas dos negros americanos. É, do... também. Blues, jazz. Eu tenho um disco de um barítono americano da metade do século passado, Paul Robinson. Se você tiver internet, procure. Sim, Paul Robinson. Sim. Não é Robinson, é B-I-N-S-O-N, né? Robinson. Certo. Paul Robinson. Robinson. Barítono de uma voz extraordinária, americano. Negro-americano. Sim. Impedido por ser negro, não frequentava Metropolitan nem nenhuma sala de ópera. Então ele dedicou-se àquelas músicas da raça dele. Sim. Mas um barítono extraordinário. Eu tenho um disco dele, sempre procuro. Old Man River, Velho Baixeiro. É uma canção muito famosa americana. Ele canta, rapaz, você fica arrepiado. Seu dedo tem uma voz fabulosa. Se ele tivesse conseguido, na época dele, ingressar na ópera, teria sido um das grandes vozes. Porque a voz dele é uma maravilha. É como a Marion Anderson, contralto também, contemporânea dele. Ela era uma contralto fabulosa que nunca pisou um teatro de ópera. Porque era negra. Paul Robinson, inclusive, exilou-se na Rússia. Não existe gravação de ópera de Paul Robinson. Pelo menos eu nunca vou. Sim. Agora, é uma voz maravilhosa. Uma voz fabulosa. E tem outro também, o William Gottfried, também negro, barítono muito bom. Inclusive, tem uma gravação da ópera Porgy and Bess. Porgy and Bess. Gravado ele e Leontine Price, que é a esposa dele, que é negra também. Soprano magnífica. Leontine Price. Ele tem uma gravação completa com Warfield e Price. O Cavaleiro Lusitano é uma das minhas óperas que eu também gosto. Gosto muito dela, é um ato só, mas é, bom, são as duas grandes óperas em um ato, quer dizer, Os Palhaços foi originalmente concebida para um único ato, depois eles dividiram em dois atos, Leão e Cavalo. Para mim, Palhaços e Cavaleria Rusticana são duas óperas, por serem pequenas, não são tão cansativas e são belíssimas. Como eu te digo, o Aviola Magre foi um dos primeiros discos que eu vi de Caruso, que é a área final. De Cavaleria. De Cavaleria, o Aviola Magre. Agora, eu tinha a Cavaleria Rusticana, você veja, que crise eu cometi. A gravação comemorativa de 50 anos da Cavaleria Rusticana. Regida pelo próprio Pietro Mascagni, no Teatro Scala de Milão, com Beniamino Gili, Dino Beck e Lina Bruna Rasa. E, na abertura do disco, tem uma saudação, um agradecimento de Pietro Mascagni. É mesmo. Eu dei esse disco. Foi um dos primeiros discos que eu comprei na década de 50. Tinha saído fazia pouco tempo aqui, né? Que foi gravado em 1944, a gravação foi de 44. Sim. Em 52, não. Quando começaram a aparecer os LPs, foi uma das primeiras óperas que eu comprei. Essa foi a minha primeira ópera completa que eu peguei. É uma ópera muito boa, a Agnes Bauer. Ela parece que é búlgara ou romena, uma coisa. Parece que é romena. Romena. Rapaz, que eu adoro nessa flauta mágica são as áreas de Papagena. Primeira área dele, depois o dueto com Papagena. Olha, eu estou vidrado. É uma delícia você ouvir aqui as campainhas, né? Toca aqui, agora, é aquele negócio. Não aproveite mais, que eu não entendo o alemão. Ah, o alemão mesmo. Não entendo o alemão. Mas que é uma música agradabilíssima. Qual é a música de Mozart, né? Mozart tem essa... Mozart é uma música alegre, Mozart foi famoso. Eu tinha, de Mozart, tinha Flauta Mágica, eu tinha as Mozart do Fígado, eu tinha o Cordi Fantucci, eu tinha o Rato do Serralho. Sim. Eu tinha todas as óperas completas. Mozart era um compositor mais... Que foi quem introduziu a língua alemã na ópera, né? É, porque o cara cantava italiano. Agora, por exemplo, tem uma área de Wagner, do Tannhauser, que é aquela canção da Estrela Marfim. É uma área de barítono. É uma área de... Aquela é muito bonita. É muito bonita mesmo. De Strauss, eu tinha Salomé, Cavaleiro da Rosa. Rosa e Cavaleiro, né? É. Cavaleiro da Rosa, Salomé e o Busquets. Ópera russa, de Tchaikovsky. A ópera belíssima. Essa ópera, Reginaldo tinha uma gravação dessa ópera com um tenor diferente, que agora eu não lembro o nome dele. Nicolai Gedda. Esse tenor sueco é muito bom. Eu tinha com ele Carmen, eu tinha La Bohème. La Bohème. Nicolai Gedda. Antigamente, eu não sei se eles ainda mantêm, a rádio universitária, todo domingo, entre 6 e 8 horas da noite, eles tinham um programa da Deutsche Welle sobre compositores de São Paulo. Eles têm hoje um diário, é de segunda a sexta, de 9 à meia-noite. De 9 à meia-noite, mas aí eles botam sinfonias completas. Sinfonias completas. Mas esse era um programa, inclusive, apresentado por Arne Koschel. Era um brasileiro filho de alemão. Eu peguei muita coisa da província alemã com os camaradas. Era muito bom. E então, uma vez, um programa sobre Transler, então eles colocaram essa área cantada por Nicolai Gedda. Como eu disse, eu tenho ela gravada por Richard Tauber. Era isso da primeira metade do século passado. É uma ópera bonita. É bonita, eu gosto muito dela. É muito boa. Eugênio Leite. Reginaldo. Carreiras. Carreiras. A voz mais bonita da atualidade. Outro que eu disse, ele tem a voz mais bonita do que Pavarotti e Domingo. Agora, ele não tem a projeção de Carreiras de Domingo, inclusive, na minha opinião. A voz de Carreira é uma voz, ou a voz de Domingo é uma voz feia. Muito metálica, muito agressiva. Agora, canta maravilhosamente bem, e tem aquele voz que interpreta muito bem, e tem um volume fabuloso. Mas a voz é feia. Pavarotti tem a voz bonita, tem volume, mas beleza de timbre, eu ainda estou com Carreira. Eu ainda estou com Carreira. Aliás, era o que Rossini dizia. Se o meu nome passar para a história, passará com o Marquês de Sévère. Porque Rossini foi um grande compositor. Eu gosto muito de A Gasalada. Aquela abertura é fantástica. Tudo bem, mas ele dizia. E com razão, o que sobreviveu de Rossini, praticamente, foi o Marquês de Sévère. A Gasalada. O Requiem de Rossini. É muito lembrado. Foi gozado. Rossini viveu 78 anos. Nos primeiros 39 anos, na metade da vida dele, ele escreveu música profana, óperas. A partir dos 40 anos até os 78, ele dedicou-se à música sacra. Então ele tem muita música sacra. A segunda metade da vida dele foi dedicada. Ele abandonou completamente a ópera. Então, É a música profanateira que passou bem foi o Barbeiro de Espírito, Gasolada, abertura, né? Las Casas de Seta também, tem um Otelo de Rossini. Rossini escreveu uma obra sobre Otelo. Tem relação até de carreiras com Otelo de Rossini. Mas essas obras, todas elas, todas essas obras caíram de vida. Sobreviveu como ele disse. Um barbeiro de Sevilha, você pode ouvir que dá satisfação. Não cansa você ouvir a ópera completa. Não cansa. É uma música alegre, compreendeu? Muito bonita, de muito boa qualidade. Eu gosto muito do barbeiro de Sevilha. Eu tinha Barbeiro de Sevilha com cara de Tito Gomes. E um tenor peruano chamado Luiz de Alba. O Brinde do Otelo. É a primeira área de Barbeiro. Não é a Traviata, né? Não, do Otelo. Não, tem um Brinde da Traviata que é tenor soprano. Ele é barítono e coro. Barítono, tenor secundário e coro. É uma beleza. É o Brinde do Otelo. Iago tenta... embebeda Cacho para jogar ele contra mim. Olha, gravação de Leonardo Oro. Grande barítono. Esse aí é uma joia. Tem o prólogo dos palhaços com Robert Neves. Beleza. Tem essa área La Calúnia do Barbeiro de Sevilha, que já foi pelo. Tem a área Conquer sobre a Pavoá, da ópera Sansão e Garriga, ópera francesa, cantada por Brasil. Uma beleza. E tem também o Brinde da Traviata. Agora, numa gravação que eu não gosto, que era cantada por um judeu americano, descendente de poloneses, o tal do Cadê a Voz? Jean Pierce. Jean Pierce. Veja, Jean Pierce. Não é Jean Pierce, que é J-N, mas é a pronúncia. Jean Pierce. Jean Pierce e Lídia Albanese. Eu não gosto que a voz de Jean Pierce é uma voz também desagradável, de timbre desagradável. Sim. Ele cantava bem, boa interpretação, mas o timbre de voz dele é desagradável. Pra mim, meu. Sim, sim. Eu não gostava. Vocês continuam escutando o Primeiro Movimento Podcast. Nosso endereço é primeiromovimento.blogspot.com. Não tem www no início. Neste programa estamos conversando com o Sr. Paulo Monteiro. E para encerrar, vamos ouvi-lo falar um pouco sobre sua contemporânea, Maria Callas. Realmente uma voz fenomenal. Porque a voz dela tinha toda a tessitura da voz feminina. Vinha ali das notas mais graves do registro de contralto até as notas superagudas de soprano coloratura. Só teve, primeiro nesse século XX, só teve uma outra cantora com essas características de Callas. E essa mesmo não foi cantora de ópera. Foi uma sacerdotisa inca peruana chamada Ima Sumati. Ima Sumati tem também todo o registro da voz das minas, de contralto a soprano. Mas Kima Sumaki não gravou, música profana. Não, música profana. Ela era sacerdotisa. Só cantava hinos religiosos da cultura, da religião. Nunca, né, cara? Kala Gesto. Mas Kala já foi mais recente. Já foi. Kala já foi praticamente segunda metade do século passado. Né? Ela começou na década de... início da década de 40, né? Depois da guerra. Começou a aparecer depois da guerra e morreu em condições misteriosas em 75, parece. Né? E ela foi uma criatura altamente infeliz. Né? Ela era depressiva, ela foi casada, ela era grega, casou-se com um banqueiro grego. Grego não, foi um alemão. Depois saiu dele, aí passou para o armador grego, aquele famoso Onásio, né? Ela passou muitos anos com Onásio. Aí Onásio abandonou ela por... Ela ia com a depressão. De Stefano e outros cantores da época tentaram, que ela passou 10 anos com Onassis e afastou-se completamente da ópera. Aí a voz caiu. É. Quando ela tentou voltar, já não foi mais tão bem aceita. Rapaz, eu tenho a gravação de Tosca, ela com Tito Gomes. Meu companheiro. Tem uma área com ela, Caixa Diva. Caixa Diva da Norma é outra. Inclusive, eu tenho a gravação de Norma com Calas. Calas e... Houve aquele tenor italiano que foi, era remador, abandonou o remo, da Corelli, Franco Corelli. Franco Corelli tem uma gravação. Da Norma, que eu não tenho nenhuma completa não com Maria Clara, eu tenho só algumas áreas em coletânea, então... Exato. Agora, também não é a ópera completa mesmo, eu tenho trechos selecionados nessa coleção que saiu. Então, Callas e Corelli. Muito doar, era uma das áreas preferidas dela, era um dos papéis preferidos dela, era a Norma. Era a Norma. Realmente, ela era muito interpretada. Olha, você procura ouvir. Rapaz, isso você vai ouvir. Também é outro show de interpretação que você vai ouvir. É a cena final do segundo ato de Tosca, quando Tosca apunhala o Barão de Scarpia, que queria conquistar a Pulso, mas ela apunhala ele. Rapaz, esse final do segundo ato de Tosca é de levantar o cabelo. Cala, porque como ela tinha aquela voz grave, que ela ia para o grave, depois que ela apunhava o Barão de Scarpia, que ele está caído, ele ainda gozando, morre. Quando ele acaba de expirar, ela diz: é moço, ó, lhe perdono, agora eu lhe perdoo. Essa frase pronunciada em tom grave, como cortar, é uma coisa impressionante como ela comunica a dramaticidade daquela cena. Ela e Gobi são comparadas em tom. É isso que eu te digo, pai. Você fica comparando os vídeos vários de terra. Essa, a gravação de Tosca com Calas, só não é incomparável mesmo, porque o tenor era Bergonzi. O Bergonzi era um tenor, vamos dizer assim, intermediário. Sim. Tem outra coisa também, outra frase também, muito sugestiva, assim, pela interpretação de Calas. É a última área da Manuela Escolha do Puccini. Quando eles são deportados para a América, chegam no Orleans, descem e ela então começa, ela não aguenta mais e eles saem. São abandonados. E ela então já entra, cai já exausta, ele sai para procurar seu corpo e ela então canta a área de despedida. Então, tem uma frase que ela diz assim, também com a força, que isso aqui me agrada, mas é diferente de qualquer outro soprano. A área é Sola pergunta abandonada. Sozinha pergunta abandonada. Vocês acabaram de ouvir o Primeiro Movimento Podcast. Até a próxima, pessoal.